Ô senhor, cuidado com os goles. Ai, ai. O Mario pegou uma vida. Então ouça agora o nosso podcast. Aqui é o Rafa Peck, eu ainda prefiro Xbox, pessoal. Aqui é o Lucario e Xbox One é melhor que o PS4. Sério? Não. Ah, claro. Aqui é o Jorge, vulgo conhecido Montanha e nova geração. Me surpreenda. Aqui é o Vega, também conhecido como Renan, né? Porque é meu nome, na certidão. God of War, better than Gears of War. Bem, pessoal, aqui estamos mais uma vez para falar de um assunto que a gente tratou há dois podcasts atrás, não é isso? Sim, ou três. É, isso aí. É, foi o segundo, né? Foi o segundo. E vamos continuar o assunto de onde paramos, que nós não falamos da nova geração. A gente falou da antiga e agora a gente vai falar da nova. Exato. Então... Tava na hora, né, galera? Tava na hora da gente falar da nova geração, né? Que é essa geração aí mais carinha. É, temos PS4, temos Xbox One. E PC. Temos o Wii, que a gente não falou, nós não falamos no último podcast. E o PC, que não, também conta como uma nova geração. Não, nós não Eu falamos... falo de videogame, não nós, de... nós estamos falando de videogames, cara. Hã? PC, por muita gente, não. É considerado videogame. Mas o... Enfim, a gente ainda... Como eu tava falando, a gente não falou do Wii. Então a gente vai falar do Wii antigo e do Wii novo. Sim, do Wii e Wii U, né? Wii e Wii U. Ah, outra parada que a gente não falou foi os portáteis também, né? Também, PSP. Tem o Vita, tem o DS também. Isso. Tem muito portátil. Não. Então vamos começar logo. 3DS do Vita. Guarde seu gerundismo para o nosso podcast. E Vegan, vamos para nossas redes sociais, o que está acontecendo nas nossas redes sociais. Vamos. É, parece um meu Azaghal, assim. Então vamos lá, né? Nós temos lá nosso Twitter, nosso Facebook, nosso... Ah, é, tem a parada do YouTube, né? Nosso recém-criado canal no YouTube, que provavelmente vai começar a postar vídeo antes de qualquer outra coisa, né? Antes desse podcast sair, né? Isso. Talvez se a gente conseguir editar até amanhã, a gente ainda jogue lá no YouTube. Mas por enquanto, a gente ainda não tem uma data prevista para o vídeo. Uhum. É, nosso Twitter é @sotsgole. Sabe nosso Face? É, provavelmente é Salto Cigone também, né? Se você pesquisar Salto Cigone, vai aparecer o bonequinho do Salto Cigone, mas a descrição do nosso. Do nosso. Site. Do nosso. Do nosso site no Facebook é muito grande, então não tem como eu colocar, mas eu vou botar o link aqui embaixo pra vocês clicarem e ir lá verem. Nos sigam no nosso. Nos sigam no Twitter, né? É importante para seguir as atualizações do. Tantíssimo. Do como é que tá o blog. É, curta a página no Facebook, que é a parada dos. Sempre que sai um podcast novo. A gente coloca. Ou um vídeo também vai estar lá. E acompanha a gente no blog. Nosso blog é www.saltsigolem.blogsport.com.br. Ah, outra coisa. É, também se inscreva no canal do YouTube. Porque o canal tá lá já. Apesar de não ter vídeo, tá lá, entendeu? Tem a nossa intro lá que ainda tá dando alguns views e tal. Mas você se inscreva lá logo, que daqui a pouco mesmo, a gente vai postar vídeos lá e pra vocês se entreterem com a gente e tal, conhecerem mais um pouco do Salto Cigone. Exato. Estamos com a nossa... o primeiro vídeo é sobre Old Republic. Sim, já foi gravado. Já foi Star gravado. Wars, A gente vai fazer um monte de episódios sobre Old Republic, que é muito engraçado, é bacana. É legal, né? Realmente legal. E outros jogos. Se você quiser ver outros jogos, você comente lá no YouTube e tal. Bota lá. Ah, eu quero ver Minecraft não, gente. Pelo amor de Deus. É. Entendeu? Mas é isso aí. Vamos lá pro podcast. Agora eu ouço o nosso Salto e Gole. I got my hat tack. Bem, galera, a gente vai falar sobre um assunto que a gente ficou devendo aí, os portáteis e o Wii também. E aí, o que vocês acham do Wii da antiga geração? Cara, o Wii inicialmente era maneiro, né? Aquele lance de você ter aquele controle que você controla com o corpo e tal, é uma ideia maneira. Só que ele, eu não considero ele um console da antiga geração, né? Com PS3 e Xbox. Ele tá mais pra um console, sabe, do PS, comparado com o PS2, o primeiro Xbox e tal. Porque se você pegar gráfico, a época de lançamento dele, essas paradas assim, você, porra, vai ficar muito pra trás do PS3 e do Xbox 360, concordam? Tem alguns sites que eu às vezes eu passo pra pesquisar assim sobre games. E tem pessoas que comentam e falam assim: ah, o Nintendo acabou no Nintendo 64. Não, parece que não teve mais Nintendo dali. Eles não gostaram. Eles ficam dizendo que não gostam do Wii. Mas eu gostei do Wii. O Wii é um pouquinho legal, mas... Que vale... seja exclusivos, cara. São muito irados. Não, o Wii vale pelos exclusivos, justamente. A Nintendo é mestre, cara. Mario, Donkey Kong... Pô, Smash isso aí Bros, são, Zelda. São clássicos inesquecíveis, cara. O maior clássico que eu não esqueço até hoje é o Smash Bros, cara. Foi a minha infância inteira jogando Smash Bros. Não, cara, pô, o Nintendo, tudo relacionado a Nintendo, você para e pensa, Nintendo, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça, cara? Mario. Sempre é Mario, cara. É atrelado, igual o Sega. Sega, o primeiro jogo que você pensa é o Sonic. Entendeu? Certeza. Não adianta. A gente tá igual o Nintendo é Mario. Hoje em dia o mercado é dominado pela Microsoft e pela Sony. Mas todo mundo, em algum momento da sua vida vai ter que jogar algum Mario, algum Zelda. E essas franquias são da Nintendo. A Nintendo, se você parar pra pensar, a Nintendo é uma empresa hoje... E ela é pro gamer que tá começando, uma criança. O teu primeiro contato com console hoje em dia vai ter que ser com alguma coisa da Nintendo, entendeu? Uhum. Só que com o passar dos anos, conforme você for crescendo, você vai migrar naturalmente para um console da Sony ou da Microsoft. Sim. Verdade, isso é verdade. O Nintendo, outra parada também, é que é um game, é um console voltado pra família, né? É um console que tu pode pegar e jogar seu pai, sua mãe, você, seu irmão, sua irmã juntos, porque ele tem essa parada, né? É um jogo, os jogos são voltados pra isso, pra jogar em família. Pra todas as idades, né? É que nem você vê um filme com a sua família, é bem interessante. O Smash Brothers, por exemplo, joga 4 pessoas, né? Joga a sua família inteira ali. É uma fórmula que acabou sendo copiada, né? É verdade. O Mario Kart também você faz isso. Outra parada, vocês falaram sobre a Nintendo e a Microsoft dominar o mercado, mas tem uma notícia aqui que diz que a Nintendo tem dinheiro suficiente pra ter um déficit por 38 anos, cara. Ela pode perder 50 milhões de dólares por ano e ainda não falir, sabia? É, mano. É, isso muito graças ao sucesso de vendas, que ainda é o Nintendo 3DS. Sim. Número de volume de vendas ainda não justifica a Sony ter tirado de linha o PSP e ter criado o PS Vita, né? Sim. Inclusive o DS, ele é um dos consoles mais vendidos no Japão, né? Quer dizer, ele é o console mais vendido no Japão, seguido pelo PlayStation 3. Certeza. Aham. Uhum. Tem o Nintendo 3D e tem o 3DS. Qual é a diferença entre os dois? Mas o 3D, o 3D do 3DS, ele é uma parada, assim, é um tanto limitado e é um 3D diferente, né? Que todo mundo pensa quando em recurso 3D, quando as pessoas pensam, ah não, vão ser coisas explodindo, como se estivesse sendo jogada na minha contra mim, e não é assim que funciona. O 3D do Nintendo 3DS é um 3D de profundidade. Então ele te dá a noção de profundidade, de volume. É, um exemplo é um cubo, sabe? Ele vai te dar uma noção de que aparentemente é um quadrado, mas ele vai te dar a noção da existência das outras faces daquele quadrado. Não é aquele 3D de tela de cinema. E também tem a limitação, porque tem que ter um ângulo 3D certo. É, justamente, é o ângulo de visão que você tem que ter para poder você poder ter a experiência desse 3D de profundidade. Eu já ouvi falar que, assim, você jogar muito tempo um 3DS, você tem uma certa dor nos olhos. Cara, eu jogo desde então, tenho. Se eu jogar demais, mas é tipo, passa. Se ficar jogando direto em 3D. É, dá dor de cabeça, né? Por causa. É, do 3D, né, justamente. Mas, é tipo, porque você força você força uma parte da sua visão, cara. Por isso que você fica com uma dor de cabeça insuportável. É, isso já aconteceu comigo. Até no cinema isso acontece com a gente. Sim, porque verdade. A gente fica com a luz apagada e com os óculos aqui na cara. Sim. Você sabe como é que funciona o princípio do 3D? Não. Não, esclarece aí, por favor. O princípio do 3D, aquele óculos, se vocês repararem o óculos que eles te fornecem no cinema, ele é um óculos que ele processa toda a imagem, ela é formada por três cores, que é o azul, o verde e o vermelho. Por isso que é chamado de RGB, Red, Green e Blue. Né? Aquele óculos, ele separa essa formação dessa imagem e ele, conforme as imagens são enviadas, aquele óculos te permite ele fazer a separação dessas cores e esse faz com que o processamento da imagem seja feito de uma outra forma. Interessante. Então por isso que te dá aquela sensação de das coisas sendo arremessadas para fora. E quando, como o Nintendo 3DS, ele não utiliza nenhum mecanismo externo para isso, ele não pode gerar esse tipo de 3D. Por isso que ele gera um 3D de profundidade. Entendi. É uma questão de manipulação de cores, né? Entendi. Pega aquele óculos e olha ele contra a luz. Você vai ver que uma lente é aquele princípio daquele óculos 3D que aparece em filme antigo. O celofane parece um celofane azul de um lado, um celofane vermelho de outro. É o mesmo princípio. A única coisa que muda é que eles se tornaram isso mais tecnológico. Agora, eu não sei se vocês jogaram o PS, o Nintendo 3DS, o Wii. Mas vamos pra... Quais são os jogos que vocês mais gostaram desses consoles? Cara, eu só tive acesso ao Nintendo eSport, que eu trabalhava numa loja de varejo, que eu não vou citar nome, que ainda não nos patrocina, quem sabe estamos aí, né? E eu tive contato que lá tinha na época tinha o Nintendo Wii, tava sendo lançado no Brasil, e aí tinha pra demonstração, e eu por sorte joguei Nintendo Esportes de Indiuá. Foi o único jogo que eu tive contato. E era divertido? Assim, cara, como jogo? Naquele momento, né, era interessante a proposta do que o console tinha, né? De você poder, através do controle de movimento e com o Nintendo, o eMotion na tua mão e o Nunchuck na outra, você poder controlar o personagem na tela, sabe? Era revolucionário pro momento. Porque ninguém tinha a ideia de que poderia vir o Kinect, entendeu? Uhum. Porque o problema do Nintendo Wii não ser tão sucesso não é o fato dos gráficos que ele gera, porque o hardware é infinitamente inferior a qualquer coisa que a gente tem aí de Microsoft e Sony, se vocês vão concordar, né? Sim, claro. É evidente que o hardware é infinitamente inferior. Mas a proposta dele era revolucionária naquele momento. Sim. É. Então, o Nintendo Wii se diferenciava dos demais consoles no mercado por isso. Porque você tinha entretenimento ali, mas era o entretenimento que eles te vendiam, a possibilidade de você controlar o personagem, não da forma convencional por um joystick. O seu corpo, através daqueles mecanismos que vinham com o console, era o joystick. É verdade, é verdade. Isso foi muito inovador. E foi um brasileiro. Ah? Não, o brasileiro foi o Kinect. Então? Kinect. Não, a gente tá falando do Wii. Do Wii. Ah, tá. Assim, você é outra parada também. Um bom assunto já passando pra nova geração, o Wii U, né, cara? Que então, foi um lançamento e tal. Outra parada. Calma aí, vamos acabar. Vamos encerrar o Wii, aí a gente passa pro Wii U. Sim. Que acho que o Renan ainda quer falar alguma coisa sobre o Eu queria encerrar aqui. Outra parada sobre o Wii também é que ele é o console mais popular pra galera da terceira idade, né? Que é assim, é um contato com videogame direto, né? Porque você. E uma coisa simples, né? Você pode fazer um exercício em frente à televisão, só que é uma coisa simples, né? É, isso é verdade. É, e um fato curioso, um outro fato curioso, ô Renan, do Nintendo Wii, é que os primeiros modelos, ele não vinha com aquela cordinha, eu esqueci o nome daquele, né? Aquele strap. Não vinha. E ocorreram. Aquilo foi desenvolvido devido a vários acidentes que tiveram alguns usuários na manipulação. Porque tem um jogo de Wii que é medieval. E você usa o emotion como espada. E tinha casos de usuários que. Teve casos de usuários que manipulando o emotion, quando foi fazer o movimento de estocada com a espada, arremessou o emotion na tela e destruía a televisão. É muito irado. É divertidíssimo. Tem vídeo no YouTube sobre isso, cara. Se procurar com carinho, você encontra vídeo sobre isso no YouTube. É, eu vou fazer carinho no YouTube pra ele funcionar, porque carregar vídeo ele não tem. Ah, é uma devassa no YouTube. Então, vamos pro Wii U, então, né? É, o Wii U, que eu saiba, cara. O tablet que o nego chama de videogame? É, o Wii U é um console recente, né? Você comparar ele com, assim, a antiga geração, né? O PS3, o Xbox. Ele é bem mais recente, ele é do ano passado. Ou não, ele é do ano retrasado, no final de 2012, né? Não. Ele foi lançado esse ano. Não, esse ano não tá maluco. Não, ele foi lançado no Brasil esse ano. Ele é 2012, cara, final de 2012. Ah, tá. É. Ele foi lançado oficialmente no Brasil. Pela Nintendo no Brasil esse ano. Sim. E foi um fiasco, porque tudo quanto era lojista já vendia ele aqui, trazendo pro importador a um preço bem mais em conta do que o estabelecido pela Nintendo quando lançou ele no Brasil. Porque a galera tava na febre, o Xbox One, Xbox One, PS4, PS4. Então, e ficou pra trás um pouco. Ô, Lucário, um comentário disso no Sotos Igual. Ô, Lucário, fala uma parada. Você que tem o Wii U, comenta aí, como é que ele é, assim, ele é um console bom comparado com o PS3 e o Xbox ou... Cara, é o seguinte, eu vou dizer que ele falou pra chegar na nova geração, mas pra ser sincero, ele ainda não consegue ter o potencial do PS4 nem, do PS4 nem do Xbox One. Não, ele se compara ao PS3, né, o PS3 e o Xbox 360, né, ele tem gráficos similares, né? É isso, desculpa. Sim. Mas mesmo assim, eu, na minha opinião, eu ainda acho que o PS3 e o Xbox ainda tem gráficos maiores. O estranho é que a Nintendo tem dinheiro, mas eles não usam. Eles podiam usar esse dinheiro que eles têm pra melhorar o console. Só que eles têm fundos suficientes pra fazer um console da nova geração. Só que eles não fazem. Assim, o problema da Nintendo é que eles vêm de uma série de tomada de decisões equivocadas, né? Sim. O Nintendo, o Wii U, o Wii, eles são resultados de uma série de tomadas de decisões erradas. Sim. Que enquanto isso começa depois, no lançamento do Nintendo 64. Porque a ideia da Nintendo... Quando lançou o Nintendo 64, ela foi a única fabricante de consoles a ainda apostar em cartucho. Quando todo mundo estava migrando para CD, ela foi a única a apostar em cartucho, que era uma mídia cara e que só ela tinha. Essa foi o primeiro erro. É, aí, como tudo é uma bola de neve. Ter uma topada, meu irmão, você vai capotar, tu vai dando capotando pra frente, uma atrás da outra. Uhum. Assim foi o Wii U, foi o GameCube, aí vem o Wii, e agora vem o Wii U, cara. É uma série de decisões equivocadas da Nintendo que fizeram ela ficar tão pra trás com relação ao concorrente dela. Porque se você for parar pra pensar, cara, a Nintendo, ela era líder mundial em consoles, cara. Sim. É tipo assim, é tipo a Rússia. Enquanto todo mundo tava indo pro capitalismo, a Rússia preferiu, né? Tipo socialismo, isso aí, é isso mesmo. É, eu acabei de pensar. É mais ou menos essa. Então, mas assim, como um console, ele traz aquela parada inovadora que é justamente aquele gamepad, né? É, mas inovadora, né? É, em relação ao... cara, não é inovador porque eles vendem um tablet que vai fazer uma... A mesma coisa que o Wii é, que faz o Wii, e pra você incluir um segundo jogador, você tem que usar o Emotion, cara, com um nunchuck, que é o controle do Wii. É a pior parte. Mas assim... Entendeu? É ridículo, porque fica cara jogando um iPad. Projeto de iPad e o outro cara usando o controle de Wii pra poder jogar duas pessoas, cara. Foi mal pensado isso. Não, sinceramente, foi um tiro não num pé, foi um tiro nos dois pés. Foi uma flechada no joelho. Porra, fala sério, né? Tá, em relação a jogos, como é que tá o Wii U? O Wii U tem... o primeiro, assim, game sucesso do Wii U foi o Mario, né? Que veio junto com o console, o novo Super Mario Bros. Ele virou o mascote oficial da Nintendo, né? O Mario desde o Donkey Kong, cara. Uhum. O original do... Todo mundo acha que o Mario era o mascote da Nintendo, quando na realidade a Nintendo não tinha mascote e o Mario era um coadjuvante num jogo Donkey Kong. Exato. É o Jumpman, né? Aquele jogo... foi o primeiro Donkey Kong, é verdade. Inclusive, uma parada interessante... O Mario, né, o Donkey Kong, já jogaram Donkey Kong Country, né? Que é aquele joguinho de Xbox Super Nintendo. O pai do Donkey Kong, que no caso seria aquele senhorzinho, sabe? Ele é o Donkey Kong original. Ele que é o inimigo do Mario. Não é o Donkey Kong que você joga. É o pai dele. Diga, é o inimigo do Mario. Entendeu? Na minha opinião, o Link, mesmo sendo mais novo que o Zelda, tinha que ser... mais novo que o Mario, um pouco mais novo, tinha que ser o mascote, porque pra mim Zelda, né? Mas, Lucas, tá aí sem considerar uma outra parada, o Mario marcou uma geração inteira, cara. Não, esse Zelda é maneiro. Quem o Link? Do Legend of Zelda. Mas o problema é, cara, envolve muita coisa pra... Nintendo tentar trocar de trocar mais o mascote. Porque o que gerou empatia com o público primeiro foi o Mario, né, cara? Foi. E o Mario por si só pode ser uma bosta o jogo, mas ele vende. Qualquer ele jogo. Vende, né? Você, por mais que você odeie Nintendo, você vai querer comprar Mario pra jogar. Eu tô me coçando pra comprar um Wii U. Eu tô quase comprando Wii U, cara. Eu quero jogar. Não, eu quero um 3DS. Eu quero um Wii U, sério. Eu quero jogar Zumbi U. Cara, o Wii U é muito bom por causa dos. Dos exclusivos. E se vocês viram, viram a E3, mano, é só jogo bom que vai lançar. Outra parada também. A gente não falou sobre a E3, né? No blog. A gente podia ter falado. Nada, falando nada. Eu vi todos os dias, então por favor. Vai ter um podcast só sobre a E3. É, mas mais pra frente. Já era pra ter saído, né? Exato, cara? Também. A gente tem que pensar nisso, que a gente perde os hypes das paradas todas. É verdade, mano. Continuando, o jogo que marcou a minha geração inteira foi a do Mario mesmo. Então não tinha como a Nintendo mudar, cara. Eu acho que o Mario, cara, passou por tantos consoles, foi renderizado para tantos jogos, tantos consoles de videogame, que eu acho que não tinha como a Nintendo tirar ele. O Mario foi evoluindo, né, cara? O Mario foi evoluindo. Você vê a evolução do Mario. Cara, o Nintendo, o Mario 64, ele é um revolucionário, né, cara? Pior que assim, muita gente você não apostava. Fala. Porque o Mario 64, ele é a inserção daquele cenário 3D, né, cara? Você poder explorar as fases era completamente diferente, porque você vinha de uma experiência total 2D, né? Dava com o Mario pra frente, pra trás, pra cima e pra baixo. Ainda mais coisas escondidas que tinham nas fases. É. E tal. Você andava por dentro de um castelo, pulava dentro de um quadro pra entrar na fase. É, virou um RPG, né, cara? O Mario acabou assim, ele tem. Esse Mario 64, ele tem alguns conceitos de RPG, né? Uhum. A parada de exploração de mapa, assim. O único jogo que eu nunca curti do Mario foi aquele Mario Party. É aquele de turno, não é? Eu tinha pra DS. Ah, eu já joguei pra 3DS também. É bem legalzinho, cara. Eu não tenho 3DS? Não, eu já joguei. O meu primo tem. Ah, tá. Tem que destacar que a franquia de... Tem outras franquias além de Mario. É essencial, né? Você tem que conhecer, né, cara? Tem que jogar Zelda. Você tem que jogar... Donkey Kong, você jogar Metroid, sabe? Sim, sim. Tem coisas Pokémon. Que você não pode... Que você... entendeu? Pokémon é uma marca que uma franquia que continua, né, cara? Embora o Ash não envelheça tantos anos com a... Entendeu? aquele moleque tá em suspensão criogênica. É, cara. Quando termina uma temporada de Pokémon, ele vai pra... Ele é mó câmara. Ele é mó criogenia. Aí fica congelado lá por dentro. Ele vai... Porque ele abandona os Pokémons dele toda temporada, cara. Ele bota... Não, ele deixa na fazenda. É aquela fazenda com aquele cara que come os animais, né? Aquele professor pedófilo. Que curte. Vou fazer uma pergunta aqui de qual vocês preferem, mas tipo, não coloquem nessas estatísticas que qual foi mais aclamado e tal, na sua opinião mesmo. Mario 64 ou Super Mario World? Cara, Super Mario World. Eu não explorei, eu não joguei o 64, mas o World eu zerei várias vezes e marca muito a minha infância. Que? Zerou várias vezes? Várias vezes, cara. Cara, eu virei uma noite pra tentar zerar. Não, é porque eu usava a parada do password, tá ligado? Mas tinha password? Tinha. O meu Super Nintendo era aquele Super Nintendo. Era não, é. Eu ainda tenho ele guardado aqui funcionando. tá amarelo, tá velho já, tal, uhum. A entrada da fonte já quebrou, mas ele continua funcionando, tal. Panela velha que faz muita porra, rapaz. Pô, ele tava... O meu Super Mario era aquele Super Mario paraguaio mesmo, sabe? Sem aquela bateriazinha que vinha dentro. Então eu não podia desligar o videogame, cara. Tinha que jogar Super Mario deixando o videogame ligado, cara. Tipo... Aí eu caía na besteira, com minha mãe desligava o console. Aí eu e meu primo zeramos o Super Mario no final de semana, cara. Foi o único jeito. Nós dois direto, pá, pá, pá, cada um pegava uma fase e tal, zeramos. Quando chegou no mundo das estrelas, o bagulho ficou louco, irmão. Vamos pra dentro agora. Aí falou, agora falta pouco, vambora. Agora vai, vambora. Pô, mas só assim pra zerar, cara. Tinha uma sete que você pegava, você ia nas estrelas lá, ia no mundo das estrelas, ia na última fase e já ia pro castelo. Final. É a culpa delas, né, Lucas? É a culpa das estrelas. Nossa! Que gancho! Que ganchão! Escola Internacional de Gancho. É isso aí. Se a galera do Franco Vino tiver ouvindo isso, ou alguém que ouça nosso podcast seja ouvindo do Franco Vino, por favor, encaminhe esse podcast pra galera do Franco Vino. Assim, peraí, o que que vai falar agora? Nossa, cara, uma parada que a Nintendo é mestre, cara, é que, assim, o lance dos anos 90 era 90 e 80, né? Tem muito filme que a gente lembra com carinho, sabe? A gente lembra com nostalgia, esse tipo de coisa. Fazia um filme bem feito, sabe? Não é um filme apenas pra ser legalzinho. Um filme pra, sabe, ser um filme realmente bom. A Nintendo faz isso muito bem, cara. Ela traz os jogos. Ela faz jogos agora. Não é pra ser um jogo legal, entendeu? O jogo você jogou, beleza. É pra um jogo pra você lembrar, entendeu? O Mario é assim, o Donkey Kong é assim. São jogos que você joga não apenas pelo sentimento de nostalgia, mas porque você sabe que eu tenho o selo de qualidade da Nintendo. Entendeu? Muito bom. Ah, os jogos da Nintendo são, cara, todo mundo, cara, que jogou alguma coisa da Nintendo é saudosista, cara. Se uma franquia da Nintendo que eu me amarrava do Nintendo 64 que a Nintendo matou foi Banjo-Kazoo, cara. Banjo-Kazoo era hilário. Caraca, velho, era muito maneiro, né, velho? Era muito bom, cara. Tinha aquele humor simples, mas era muito show, velho. Cara, era muito fim do Banjo-Kazoo. Ah, pô, tu tá querendo demais, mano. Tem quase 30 anos nas costas. Tu quer que eu lembre do final de Banjo-Kazoo? Não, assim, eu digo o último jogo a ser lançado. Foi o Banjo-Kazoo 2. Só saiu um. Nossa, calma aí, eu lembro desse jogo bem que tu falou. É, o Banjo-Kazoo, eu lembro. A Sony copiou, sabia? Tem o Jake... O Zack Dexter. Jake, né? Jake Lynch. É. Não, mas a Sega não chegou a patrocinar também esse Banjo-Kazoo? Não, era da Nintendo, não era? Era o de um urso gigante. Era um urso e uma galinha. Era um urso, urso e na mochila dele tinha uma galinha. Mochila, levava uma galinha nossa, nas costas. Nossa, cara. Era muito show, velho. Era maneiro, demorava a passar. Outro que eu lembrei agora... Ah, mas era bem divertido, cara. Que eu jogava... Toda semana eu ia na locadora pegar essa fita. Diddy Kong Race. Diddy Kong... Ah, Diddy Kong é o sobrinho do Donkey Kong, não é? Isso. Aquele... Cara, e muito show. É todos os personagens da Nintendo. Só não tem o Mario, mas tem os personagens. Caralho. Eu nunca joguei. Eu também não. Procura aí, Diddy Kong Race. É maneiro. Só joguei Super Mario Kart. Então, galera, se liga no bagulho, se liga no pagode. Não. A gente vai falar agora sobre Xbox One, ou vulgarmente conhecido nos redutos, assim, sabe, nos guetos, como Sony. Sony. Sony. Ah, sei, é verdade. Sony. Então, Que vocês, amiguinhos, queridos, coisas ricas do meu coração, podem falar sobre esta buesta? Você vai ser muito criticado pelas 10 pessoas que nos ouvem hoje. Sabe que não é uma bosta, tá? Falei mal ou bem, mas falem de mim, querido. Ele não tá uma bosta, e tá bem firme contra o PS4. Então, Lucas, cara, fale um pouco do... Agora, do seu... eu não sei. Obrigado. Eu acredito que talvez ele não passe por causa da excelência da Sony no PS4. Rafael já apagando o pau pra gente. Rafael tá trocando de lado já. Discorra, caríssimo Lucas Monóculo. É, pra quem, pra galera que não conhece o cara, Lucas, assim, ele tem os dois, ele tem o Xbox One e o PS4, ele vai ser sequestrado por causa disso. Esse monóculo... Não, pra quem tá ouvindo, prestou bem atenção desde o início desse podcast, ele tem o Wii, o Wii U, PS4 e o Xbox One. Exato. Então, esse monóculo é de ouro cravejado de brilhantes. Quem? Você, querido. What the fuck, man, por quê? É, fala um pouco dos seus consoles, Lucario, assim, você tem o Xbox One e o PS4, tá? Sim, é, por onde eu começo? Escolha uma... Xbox One. Tá, beleza, por onde eu começo por ele, cara? O Kinect. Fala um pouco. O Kinect do Xbox One, eu vi, não sei se é confirmado hoje, mas tem teoria na internet que eles pegaram o Kinect, fizeram um modelo mais moderno, assim, a interface dele, e falaram que é um 2.0, só que é a mesma função, não muda nada. É o mesmo Kinect, com a mesma câmera, com o mesmo sensor, ali dentro. Não sei se é verdade, mas... É, tem, né? tem uma parada da Microsoft querer o Kinect ser essencial pro console poder rodar, né? Uhum. Inicialmente. Só que caiu depois... Caiu por terra essa... Exato, é isso que eu ia falar. Notícias mais recentes, né? Sim, sim. Que aí desmentiram essa parada e estão querendo vender o Xbox One aqui sem o Kinect, né? Pra poder deixar uma parada. Então já é uma parada que a Microsoft fez mal, assim, sabe? Ela jogou na tua cara. Assim, na realidade, a Microsoft, ela lançou o Xbox One e ela, a princípio, ela falou muita besteira, que ela lançou querendo, antes do PlayStation 4, querendo dar um impacto no mercado, né? Só que ela veio com umas paradas muito radicais, que gerou um pouco de... polêmica. De desgaste e um pouco de polêmica com a galera, né? Uhum. Ela dizendo que o Kinect ia ser obrigatório para você poder utilizar o Xbox One, falando sobre a não possibilidade de troca de jogos, que a princípio cada jogo teria um código, esse código teria que ser ativado no console, e depois de ativado no console, aquele jogo não poderia rodar em nenhum outro console. Sim, entendeu? Teve uma série de coisinhas que eles lançaram e pegou bem mal no mercado, repercutiu muito mal no mercado. E depois do lançamento do PS4, a Microsoft viu que não era bem aquilo tudo que eles pensaram, eles tiveram que repensar algumas coisas. E caiu por terra essa ideia do Kinect, do novo Kinect ser essencial. Tanto é que já foi lançado e já tem até já disponível aqui no Brasil a versão do Xbox One sem o Kinect. Sim. Assim, graficamente falando, como é que ele tá? Ele tá... Então, cara, vou dar o exemplo do Ryze, o exclusivo dele. Sim. O Ryze, ele explorou tudo, não nenhuma parte, mas tudo, sim, tudo, desde até o limite do Xbox One, tanto até que fazia um barulhão aqui em casa quando eu jogava. Ficava tipo um ventilador no Ultra. É que nem PS3, quando tu bota Uncharted 3, né? Naquelas cenas de ação que piora o FPS tudo. Aquelas cenas de deserto, né? Então, overload dele, mas ele sempre ficou a 60 FPS e, tipo, o gráfico é extraordinário, cara. Diga. Assim, eu já ouvi de algumas pessoas, mas me confirma É verdade que o tempo de instalação de um jogo do Xbox One é extremamente extenso, cara. É bem longo. Sim. O Rise demorou uma hora aqui. Sério, uma hora ou mais. Porque eu contei no relógio o PlayStation pra iniciar o exclusivo dele. Deixa eu ver. O Infamous demorou menos de um minuto. Não, sem brincadeira. Não quero. Toma, Microsoft. Toma, Microsoft. Chupa, Bill Gates. Mais uma, bro. Chupa essa, Bill Gates. É, cara. Porque demora muito. Tipo, eu vou pegar um novo jogo. Eu tenho que. Eu insiro ele no console e deixo lá parado e venho pro PC. E daqui, depois de umas 2 horas, eu vou lá ver se instalou. Se instalou. No PS3 eu fico lá. PS4 eu fico lá esperando só instalar que é rápido. Assim. O Renan. Ah. Reparou que o nosso caixista de plantão tá meio quietinho? Verdade. Acho que ele caiu. Será? Será que nosso caixista de plantão caiu? Não. Tá quietinho, tá aí no canto. Tá triste, menino. Tá vendo que bosta é essa que tu escolheu, né, cara? Eu escolhi, cara. Não foi opção minha. Minha opção sempre foi o PS3. Só que veio o Xbox na minha mão e eu gostei do Xbox. Fiquei com ele. É... Então, olha o mundo das voltas. O mundo das voltas. Hoje você tem a oportunidade de corrigir esse erro, garoto. Quando você for comprar o próximo console da próxima geração, pensa bem. É PlayStation ou nada. Aham. É, pelo que eu lembro, o PS3 e o Xbox 360 não tinha esse troço de instalar jogo de quando inseri pela primeira vez, né? Olha, o PS3 tinha sim. Tinha? Sim, sim. Tem, pra incluir o salvamento do automático que alguns jogos têm. Correções, sim, alguns sim. Patches. Mas o Xbox 360, se eu não me engano, tem que salvar sim. Inclusive, dependendo dos jogos, eram até divididos em mais de um DVD. Tinha esse problema de instalação também com relação ao HD dele ser pequeno. Tanto é que alguns jogos você tinha que ter um pendrive pra você poder rodar. É verdade. Pra poder salvar no pendrive ao invés de salvar no HD do console. Sim. O GTA V, por exemplo, no Xbox 360, você precisa de um pendrive de 16 GB, porque o de 8 não é o suficiente. Não existe de 8, existe 4. Existe de 8, você tá maluco? Eu tô segurando o pendrive de 8 aqui na minha mão agora. É, falando assim, voltando pro assunto do Xbox One e PS4. Cara, o que eu ia falar deles dois? O que eles têm de diferente? Fala aí. Ah, sim, o Xbox ele ficou mais quadradão, né? É, assim, em termos de preço aqui no Brasil, né, pelo menos aqui no Brasil, o Xbox tá bem mais barato, né? Eu não sei por quê. É, não sei se tem alguma coisa a ver com as empresas em si, com a Microsoft, com a Sony, etc. Mas a verdade é que o Xbox One tá bem mais barato em relação ao PS4. O PS4 aqui no Brasil tá R$4.000 por enquanto, entendeu? Tem algumas lojas que ainda não nos patrocina, que eu não posso falar. Mas tem... Mas o PS4 diminuiu para 2.100 e tem uma outra loja que também não nos patrocina, R$1.400. É, assim, a galera que tem o PS4 aqui, a maioria dela, né, tanto o PS4 quanto o Xbox One, tá comprando pelo exterior, né? Uhum. Até porque sai bem mais barato, né, cara, você comprar um console no exterior do que você comprar aqui. É. Sempre foi assim, ó, não é diferente. É, a única coisa que você tem que contar é que comprando no exterior, tudo que é comprado de eletroeletrônico lá, ele tem uma sobretaxação que é feita lá mesmo. Na alfândega, né? Que lá não tem... É, não. No estabelecimento é lá mesmo. É lá mesmo, né? Lá mesmo, é verdade. É, tem essa parada, porque assim, lá... É porque o sistema tributário deles é diferente do nosso. É por fora, né? As taxas, você paga o valor do produto e soma, o cara fala o preço do imposto na hora, entendeu? Não tá junto do produto que nem aqui com a gente, entendeu? É, a gente tá, aí que acontece. Então, em relação ao valor... Tá uma diferença considerável, né? Pelo menos estava há uns meses atrás, assim. Eu não sei dizer agora, porque eu não tenho acompanhado o preço. E isso gerou uma histeria foda, né? Porque, porra, é uma diferença de preço considerável. Aham. Então, o que leva muita gente a comprar no exterior, como é o caso do Lucas, né, Lucas? Seu pai comprou no exterior, né? É, ele conhece o cara que comprou no exterior e facilita muito. É um smuggler, o pai dele. É um bounty hunter. Então, a diferença de preço, ela, você tem que botar na balança pra ver se qual se encaixa mais a seu bolso. Outra parada é que muita gente comprava o Xbox 360, assim, não querendo inferiorizar o console, mas é verdade, pelo fato de você poder comprar os jogos piratas, né? No camelô, que nem o PlayStation 2. Aí, o Xbox One não tem isso. Exatamente, ainda? Isso que eu ia falar. Não tem como, cara. Essa é a diferença do PS3 pro 360. Muita gente comprava porque era mais barato. Você comprar um console de tal os contos e ficar comprando no camelô por R$15, certo? Quando lançaram o Xbox 360 também disseram que era prova de hacker. Mas o Xbox One é a prova de hacker. Agora sim, eles concretizaram que não. É igual o PS4, cara. É igual. Nunca é a prova de hacker, cara. Tem sempre algum filho da puta mega hacker que descobre alguma maneira de invadir o sistema. A mesma coisa foi com o PS3. Demorou um tempo, né? Em 2007 que ele foi lançado e foi até 2009, mais ou menos, pra descobrir aí já o break pra ele. Mas descobriram. Então, vai demorar um pouquinho. Então, você tem que considerar o preço dos consoles pra ver o que você vai querer comprar. Outra parada são os exclusivos, né, cara? Cara, eu isso gostei sempre... muito do Roma. Então, isso sempre foi requisito, né, pra tu comprar um console da nova geração. Os exclusivos. Tem gente que gosta de Gears of War. Eu gosto de Gears of War, todo mundo gosta. Tá falando, né? no último episódio, se você não viu, tá o link aí embaixo. Exato. Todo mundo gosta de God of War, né? Da história do Kratos, da jogabilidade e tudo mais. Assim, então é uma parada muito considerável na hora de você comprar um console. Você tem que saber o que você vai comprar, entendeu? Nesse caso do Xbox One, o que a gente tem, Lucar, assim, em termos de exclusivos da nova geração? Cara, tem o Home, tem o que eu já falei aqui que é muito bom, tem um exclusivo que é o Forza. O Forza é uma série exclusiva da Microsoft. Cara, tem o Home Total War, não. Rise. O Rafa falou Roma. Tem o Rise, tem o Forza, que se não me engano é exclusivo dele, né? O Forza, ele é um exclusivo da Microsoft, desde o 360, tem a série Forza é exclusiva. The Rising, é de zumbi. Não, The Rising. Tem o Titanfall. Não, mas Titanfall tem pra PC também. Mas foi lançado primeiro no... Mas pra console, se a gente for pensar em console, ele é exclusivo, ele é o exclusivo de Xbox One, e ele é considerado um jogo system seller, sabe o que é isso? Não, o quê? Jogo System Seller é um jogo os especialistas afirmam que é um jogo feito para vender console. Quando toda vez que alguém diz que um jogo é um System Seller, é um jogo feito para venda de console. E esse e o Titanfall, ele é um jogo feito para vender o Xbox One. Tanto é que a Microsoft montou junto com a... Acho que é a EA, eu não lembro agora. A produtora do Titanfall. Eles montaram um mod de Titanfall que já vem junto de fábrica o jogo. Junto na caixa do Xbox One. Tem o Dead Rising, que também é muito bom. 3, no caso, que é o do exclusivo para Xbox One. Então, a exclusividade meio que foi quebrada, porque ele vai ser lançado pra PC. Tá em pré-venda na Steam. Mas como antes, a gente... Não, eu sei, falando de console, mas só pra comentar que ele foi lançado pra PC também, entendeu? Você sabe que a Steam e a Microsoft andam ligadinhas, né? É claro. Vamos dizer que a Microsoft... Vai sair o Clear Instinct, né? Isso que eu falo também. Tem a grande e perfeita saga que ainda não lançou para Xbox One, mas vai lançar o Halo 5. O Halo 5 vai ser lançado? Vai ser confirmado. A Valve ainda tá, né? Ainda tá nessa história, e vocês continuam acreditando que a Valve vai lançar Halo 5, né? Que Valve, tá maluco? Valve não. Microsoft. Tô me pensando em confundir com Half-Life. Vai que, né? Mas vamos deixar para um próximo podcast esses assuntos. É, Half-Life merece um podcast próprio. Aham. A gente falou Fables. Ou Fables, né? Inclusive, vai lançar o Halo Collection, que vai vir com todos os jogos do Halo. Mais a beta do 5. Então, vamos partir para o PS4, né? Não, antes, assim. Você recomenda, Lucas, Lucario, a compra do Xbox do One ou não? Recomenda? Cara, depende. Se for comprar aqui, compra se você for rico. Se você comprar no exterior, compra se você for classe média, porque você vai poder comprar alguns jogos e o preço barato lá no exterior. Uhum. E agora vamos para o queridinho aqui da casa. O Supra-sumo. PS4. Para delícia. PS4. Exatamente. Yep. Uncharted 4. Então, vamos começar não, falando... Não, a gente tem que falar do Uncharted 4 primeiro. Vamos discutir depois. Então tá, eles foram lançados no mesmo ano, né? Os dois foram lançados ano passado. Aham. Uhum. Tanto o PS4 quanto o One. E eles, obviamente, foram comparados, porque eles são consoles que estão competindo no mercado, né? Sempre. Aham. E em termos gráficos, o que você me diz do PS4? Ele tá melhor, não tá melhor do que PS4? Mas em termos de gráficos, dele mesmo comparado ao antigo ou comparado ao Xbox One? Não, comparar aos dois, tanto ao PS3 quanto ao Xbox One. O que que você acha? Cara, a evolução do PS3 pro PS4 teve uma evolução, já dá pra perceber visualmente, mas ainda pode muito mais. É o que eu ia comparar com o Xbox. PS4 e Xbox, não dá pra falar agora como é a diferença deles. Porque sim, é verdade. Muito além, eles não chegaram no máximo, tirando o Rise of Sound, mas eles ainda podem ir muito além. Entendi. Então não dá pra mim falar assim como, qual o gráfico é melhor agora. É verdade, por enquanto realmente. Temos que ficar quietos. Mas ele tá bem graficamente, né? Aham, muito bom. O Infamous Second Son, se quiser, eu te mando um vídeo, cara. Que os caras editaram lá, eles conseguiram fazer um... O meu pendrive quebrou. Um photo mode, que você fica... Ele deixa o jogo em câmera lenta e deixa o protagonista de lado. Fica muito lindo o jogo. Cara, isso aí. E tava rodando a 60 fps. A outra parada que a gente não falou são o hardware, né, do console. Ele é mais do que um console hoje em dia, né? Uhum. Tanto o Xbox quanto o PS4. Eles têm aquela parada de TV, né? Uhum. Não me lembro desse. Aquilo é ridículo, velho. Essa parada. Compartilha com a galera. Compartilha. Essa história é engraçada. Compartilha com a galera. Pera aí, vou procurar aqui. Ô, Lucas, tem um vídeo aí? Eu tenho. Não, pera. Por causa do seguinte, foi na E3 que ele. Na E3 do ano passado. Na E3 do ano passado, eles. Um cara simplesmente pegou na estante da Microsoft, quando eles estavam fazendo um anúncio do Xbox One, e simplesmente reuniu todas as palavras que o diretor falava TV e Sports. E tipo, ficou um vídeo com mais de 2 minutos, só do cara falando TV e Sports, TV, TV, TV, Sports. Isso quer dizer o quê? Que o Xbox One tá concentrado mais na mídia do que nos jogos. Então, outra parada também do Xbox One, que eu pude notar quando eu fui na sua casa, que foi no contato que eu tive com o Xbox One, foi a parada dele tá ligado ao Outlook, né? A parada, você pode acessar a sua conta no MSN, Skype. Uma parada que eu percebi no Xbox One, quando eu fui aí, foi que eles conectaram, né, o console à conta Microsoft, né? Você conectar no Outlook, no Skype. Sim, então, até que apareceu você lá aí. E quando me ligam no Skype, ele lá aparece a musiquinha. Tan, tan, tan. É incrível, cara, dessa droga de... Não, falando sarcasticamente, mesmo que eu acho que... O incrível dessa droga de console, é que... Tipo, você desliga ele, deixa lá por um dia desligado e volta, você clica pra iniciar o jogo volta da onde parou. Sério, da onde parou mesmo, do lugar de onde você parou. É claro que se você botar ele no modo descanso quando for desligar, que tem um desligar, desligar e modo descanso. Você aperta e já volta na cena de ação lá. É muito irado. O Xbox One View, eu acho que eles perceberam que tinha um monte de gente, não sei, mas o meu Xbox 360, quando eu pausava, ia almoçar e tal, descansava o almoço, quando eu queria voltar naquela parte, tinha que reiniciar meu Xbox todo pra poder chegar naquela parte e depois... Agora não tem mais isso. Ô dó. Chora, menino, chora. Tem aquela coisa chamada save, cara. Então, não usava o save, só que o save não marcava o checkpoint, entendeu? Ah, tá. Ai, que tristeza, meu console é uma bosta. Ai, que triste. Cara, se vocês ouvem esse podcast, meta a mão na cara do podcast. Eu jogo Xbox 360 e é muito bom. Eu quero ver os ouvintes falarem isso. Nossa, olha o Rafa tá aqui dando uma de jovem nerd pra ser um polêmico. Ah, querendo jogar todo mundo contra o restante da equipe. Ah, esse é o Rafa Peck. Então, a gente tá no assim, Xbox One ainda, cara. Eu pensei que a gente tava no PS4. Não, eu voltei o assunto pra falar. Não, eu voltei o assunto pra falar do hardware, da parada do console. O PS4, ele tem esse lance de você, sei lá, de você conectar alguma conta Sony, uma parada assim, ou... Sempre não, teve. Ele é só um console. O quê? O PS4? Ou ele é só um console mesmo, você só joga... Cara, assim, o que eu gostei dele é que você pode estar conectado à rede social e tudo. Você, se quiser, você tem a opção de todo o troféu que você ganhar, de ouro, de prata, você configura lá. Você pode postar no Facebook que você ganhou e qual o objetivo de como você ganhou ali. Você, tipo, em 3 cliques você posta um screenshot do jogo. O que antes a gente tinha que tirar foto do celular, né, pra falar, sei lá, que a gente tá jogando. A gente só clica no botão share do controle, bum. Interessante. Ah, outra coisa que eu queria comentar foi há pouco tempo, né? Foi anunciada a PlayStation Now. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Streaming da Sony, né? Exato. O que eles fizeram? É uma espécie de Netflix, só que dos jogos da Sony, entendeu? Você joga jogos da Sony através da sua televisão. Entendeu? Você paga uma mensalidade, joga jogos de PlayStation, PlayStation 2 e PlayStation 3 dentro da sua televisão, sem ter necessidade de ter o console. Entendeu? É uma parada interessantíssima, porque a Sony revolucionou nessa parada, porque foi a primeira sistema de streaming baseada em videogames, né? Mas antes, calma aí, que o Xbox confirmou que em maio de 2015, eles já vão ter colocado a stream no Xbox One também. Não, então, mas a... Não, eu sei, o que eu tô dizendo é que a Sony foi a primeira a fazer, entendeu? Ela foi lançada antes. E o engraçado foi que... Olha, mais uma vez a Sony foi a primeira, né? O engraçado é que, tipo, no anúncio que depois, Xbox... Depois eu que sou sonista. O Xbox anunciou antes, então, eles falaram do Xbox e depois veio a Sony. Não, eles anunciaram antes não, cara. Na E3 do ano passado foi, se eu não me engano. Eu não sei. Ah, agora você me pegou, cara. Eu não lembro direito. Mas enfim, eles anunciaram e veio a Sony. A Sony no seu stream. Um mês depois o Xbox falou que ia botar stream no Xbox One. Coincidência? Talvez não. Então tá, o que mais? Agora vamos pros exclusivos, né? Então tá, vamos começar. Qual o melhor exclusivo até então, assim, na sua opinião, dos que tem atualmente? Do PS4? Sim. Cara, pra mim é um Infamous Second Son. que é o, já falei aqui, o gráfico é perfeito. O Killzone, o gráfico é, vou dizer, bom no sentido de o gráfico do PS4, o potencial dele é perfeito. O bom que eu digo é muito bom, assim, pro Killzone Shadow Fall. Uhum. Tem, né, esses são os três principais. O que próximo que vai sair é que é um Uncharted 4. Uncharted 4. Além, assim, deles estarem trazendo jogos do PlayStation 3 pro PS4 também, né? Sim, sim. O que eu acho uma babaquice foda, cara. The Last of Us, por exemplo, é completamente desnecessário. Não, não, cara. Eu vou... Não, é assim, cara. Foi lançado ano passado, cara. O nego já quer trazer versão remasterizada pro novo console. Eu acho desnecessário, sim, cara. Ah, desse ponto, nessa ótica eu concordo, eu tenho que concordar com o Renan, cara. Os jogos que eles estão trazendo, de migrando do PS3 pro PS4, é ridículo. Ah, cara, mas vocês têm que entender que nos Estados Unidos todo mundo lá é classe alta. Então, tipo assim, nem todo mundo, mas a maioria é classe alta. Então, tipo assim. Não, mas não é isso, cara. É que Diego quer dinheiro. Essa é a verdade. Eles querem dinheiro, eles querem relançar um sucesso de vendas pra ter mais dinheiro. Eu não vou comprar, cara. Eu sei nada. É claro que você vai comprar. Não, por quê? É um motivo dos Estados Unidos. Ok. Convida a gente pra gente jogar também. Quer isso? Ué, vocês vão querer? Claro. É claro. Ah, então, dizendo que não vale a pena. Olha, eu não disse que não vale a pena. Outro exclusivo. Assim, não vale a pena porque eu tenho no meu PS4, eu não desembolso pra poder comprar um jogo que eu já joguei no PS3, entendeu? Exato, verdade. Concordo contigo. É de pessoa pra pessoa. Sim. Então, outra parada, outro exclusivo que eu queria, que eu tô esperando muito, é aquele Order 1666, sabe? Uhum. Aquele que é uma espécie de Inglaterra século 17 com aquele lance sci-fi, sabe? De Van Helsing, você caçando monstros da escuridão. É, eu vi esse cara muito irado. Eu achei muito foda esse conceito. Eu acho muito foda esse conceito de Inglaterra vitoriana, né? Dishonored, por exemplo. Uhum. E misturar isso com essas criaturas, vampiros, lobisomens, é muito foda. Eu tô esperando bastante do jogo. Então, pra concluir, quais são os que vocês mais esperam pra nova geração? Pra mim é o Uncharted, o Halo 4, sendo que eu não joguei nenhum dos anteriores, eu tenho que jogar porque eu comprei o Collection. Tá bom, vamos continuar. Quais são, Quais são os seus, Renan? Cara, como eu disse, eu tô esperando esse Order 1866, né? Eu, sinceramente, apesar de não haver necessidade, né? Eu gostaria de ver God of War na nova geração, cara. Não, porém, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer com o Kratos, cara? Não é isso que eu ia falar, cara. É, sem necessidade, realmente. Kratos, ele, o God of War pra mim acabou no 3, entendeu? Então não tem realmente necessidade. Por enquanto só esses aí, eu não tenho expectativa em continuações assim. Você já... A outra parada que eu queria ver, não na nova geração, mas nessa geração do PS3 e Xbox 360, era aquele maldito The Last Guardian, cara. Aquela continuação. Isso eu já esqueci, cara. Eu me obriguei a esquecer. Aquela continuação de Shadow of the Colossus que tá aí desde 2010 pra ser lançado e até então nada. Ah, isso é igual o Half-Life, cara. Igual vai ser a mesma história. Todo ano falam que vai sair. Todo ano divulgam alguma coisa do jogo. Todo ano passa e nada acontece. Todo ano não deixou de ser todo ano, porque agora pararam de vez, esqueceram. Graças a Deus, né? Não, acho que o jogo tá recebendo notícia ainda de lançamento. Não tá completamente eu fechado. Eu acho que surgiu algum rumor. Se eu posso estar enganado, mas eu acho que algum rumor surgiu na E3, cara. Sim, tá sempre aparecendo, né? É. Falando na E3, o que apareceu na E3 em relação na stand da Sony? Apareceu algum exclusivo maneiro? Apareceu o que a galera tava esperando. E é o Uncharted 4. Sim. Todo mundo tava. As viúvas do Drake ficaram de calcinha molhada. Ele apareceu. Apareceu com 50 anos de idade. Com 50 anos mais velho, né? O Drake tá parecendo o Harrison Ford no último Indiana Jones. No último Indiana Jones, né? Aham. Uhum. falou sobre... Cara, o melhor trailer que eu vi foi o de Mortal Kombat 10, né, cara? Porra. Cara, eu não cheguei a ver o trailer. Foi muito irado. Não viu ainda? Não vi. É um must see. Cara, é muito bom, cara. É uma ode a sangue porradaria, cara. É muito bom, cara. Sim. O que eu tô esperando mesmo, vocês acabaram de falar, que é o Mortal Kombat 10. Sim. Então. Que pretende ser... Pô, a galera que jogou... O poder raio-x é... A galera que jogou o Mortal Kombat 10, o Mortal Kombat 9, cara, assim... Tem um certo preconceito com Mortal Kombat na nova geração, né? Porque a parada do 2D e do 3D, né? Uhum. Só que o Mortal Kombat provou que é possível você misturar o 2D com o 3D e fazer um jogo fodástico, que nem o Mortal Kombat 9, né? É, cara, pô, tem um fatality que eu não lembro agora qual é o personagem. Cara, o maluco dá um soco no corpo do outro. Moleque, soco fica um buraco no corpo. Liu Kang. Do personagem, cara. Inclusive, no final do trailer, eles já mostram um fatality. É o fatality, cara, é símbolo, né? Da parada. Aquelas cenas que ficam aquela cutscene que aparece dos golpes, que aí mostra as fraturas. Porra, fantástico, cara, né? O pessoal da NetherRealm, tá, eles conseguiram fazer mais violento ainda do que o último Mortal Kombat. É. Cara, pra quem gosta, eu quero ver esse EA Sports UFC, cara. Eu quero muito jogar esse jogo. Porque o que eles têm falado, da mídia tem falado sobre o nível de realismo que eles fizeram. Cara, já tem demo também, né? Tem uma demo. Ainda vai ter personagem novo que confirmaram. No UFC? Não, no Mortal Kombat. Ah, sim. Então é isso, né? Ah, outra parada. Vocês acham que vai ter continuação de Last of Us? Sim, uma continuação. Cara, eu acho que eles lançaram o PS4 pra fazer um teste. Porque uma continuação tem que ser, tipo, tem que ser comprada, porque vai gastar muito dinheiro fazendo outro PS Plus. Não, isso não é problema não, cara. Assim, se pegarem pra lançar The Last of Us 2, vai vender, cara. Que nem o primeiro jogo vendeu, entendeu? Então, mas eu acho que o Remastered pra PS4 foi uma garantia pra ver se vendeu o Remastered. Eu tenho certeza absoluta que eles vão fazer dois. Uhum. Eles têm que fazer. Então é isso, né, galera? Aí, tem um jogo aqui bom, hein, que também parece que vai ter potencial, hein? Qual? É. Lords of Fallen. Segundo o pessoal do Tech Tudo, é uma mistura de Dark Souls com Castlevania. Ah, sim, Lords of the Fallen. Tem um também que é aquele Shadows of Mordor, Que é um terceira pessoa do Senhor dos Anéis, né? É. Que é um universo fodástico. Pra galera que só viu o filme, é um bando de poser. Lê os livros, tá? Aí, uma parada que a gente vai deixar passar, que falou na E3, o Oculus Rift, que no caso é o Project que o Facebook comprou. É, mas verdade, o Mark Zuckerberg tinha comprado. O Oculus Rift. É, ele comprou Project a equipe. Morpheus, o Project Morpheus tá sendo desenvolvido pra Sony. Mas é a mesma tecnologia, né? De realidade. Só que eu tô esperando mais da Sony, cara. É claro. Oculus Rift é um projeto, é uma empresa. A equipe responsável pelo Morpheus é outra. Uhum. Pessoal, vamos. O Mark Zuckerberg comprou da empresa responsável pelo Oculus Rift. Que ele, segundo ele deu entrevista, ele não sabe o que fazer com aquilo. É que nem o WhatsApp, né, cara? Não mudou nada a vida da galera que usa o WhatsApp e usa o Facebook, né? E foram 22 milhões. Eu posso comprar a Jamaica com uma colônia em Marte. Ah, tá. Então é isso aí, galera. Falamos da nova falamos um pouco da antiga geração, da nova geração, das nossas expectativas, né? Dos nossos desejos. E do que a gente acha dos jogos, né? E dos consoles em si. Então é isso aí, galera. Falou, valeu e até mais. Até mais. Valeu, galera, um abraço. Sigam a gente lá no Twitter, acompanhem a gente nas nossas redes sociais. Valeu, galera, um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Falou. Valeu, tchau, tchau.